Dia sem te ver demora. Gota que cai no rosto é a chuva que vive em mim. E viver será a inconstância de não saber o que quero pra mim. Meu querer, tem hora. O sol desfaz o gosto, sou de lua. E mesmo assim, vou querer te dar a importância de existir aqui dentro de mim. O sol que invade a primeira luz da manhã me enche de som, de dor e prazer. Você invadindo meu sentimento. A chuva que cai, aduba o amor, faz florescer. Quem sabe amanhã, eu queria saber se você me tem no seu pensamento. Sai, você não sai da minha cabeça. Beça-me, esqueça-me, beça-me, esqueça. Sai, você não sai da minha cabeça. Beça-me, esqueça-me, beça-me, esqueça. Meu querer tem hora. O sol desfaz o gosto, sou de lua. E mesmo assim, vou querer te dar a importância de existir aqui dentro de mim. O sol que invade a primeira luz da manhã me enche de som, de dor e prazer. Você invadindo meu sentimento. A chuva que cai, aduba o amor, faz florescer. Quem sabe amanhã, eu queria saber se você me tem no seu pensamento. Sai, você não sai da minha cabeça. Beça-me, esqueça-me, beça-me, esqueça. Sai, você não sai da minha cabeça. Beça-me, esqueça-me, beça-me, esqueça. Sai, sai, sai, sai. Você não sai da minha cabeça. Beça-me, esqueça-me, beça-me, esqueça, esqueça. Sai, sai. Você não sai da minha cabeça. Beça-me, beça-me, esqueça-me, esqueça-me. Dia sem te ver demora.